decisão, mas acho que vai dar praia. É que contigo é sempre verão, ainda que a chuva caia, o tempo abre no seu olhar, e o resto eu nem me lembro. Observar, te ver passar, e o resto eu nem me lembro mais. Parece contradição, perto ela me tira o ar, mas ai de mim, longe de você, não dá pra respirar. Paixões são como aviões, todas podem fazer voar, mas só no seu olhar, um lugar seguro pra minha alma tensa. Milhares de direções, destinos pra viajar, mas nada se compara à alegria rara de um lugar pra voltar. Que sorte a minha, morar na sua rua vizinha. Deus foi tão bom comigo e tão esperto, como eu não vou crer no paraíso tendo ele tão de perto. Eu fico louco ao te ver sorrir, mas aquele momento em que ameaça, os seus olhos brilham, a covinha avisa, o sorriso lentamente aparece pronto.